Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado, olha, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e as amigas dela. Coitado, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela dançando, ela fazendo o que nunca fez. Nem tá lembrando que já teve ex. Tá nem ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. E o quê? E soltou. Quem não devia soltar. O problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear. Quando ela começar a rachar na batida do pai. Bebeu, desceu, bumbum no chão. Na batida do paredão. Bebeu, desceu, bumbum. Na batida do paredão. Bebeu, bebeu, desceu, bumbum no chão. Joga a mão pra cima e diz: vai, safadão! Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Nem tá lembrando que já tem. Tô nem ligando, já passou a ver. Reza pra não se arrepender. Mocinha, pra cima e diz: soltou, soltou, quem não devia soltar. Ninguém vai conseguir frear. Quando ela começar a rochar na batida do... Bebeu, desceu, bumbum no chão, na batida do paredão. Bebeu, desceu, bumbum no chão, na batida do paredão. Bebeu, desceu, na batida do